360 para Guarulhos. Iguari 74, correto, táxi Juliette Alfa, 1012, 18,6, quanto espera? Juliette Alfa, 02, 1074. É 224, autorizado no 1, no reporte táxi. Guardará. Deck acionamento, Rio 5972. O Rio autorizado, reporte táxi. Reportará o táxi, Rio 5972. Tá 3305, chame Recife 2685, boa noite. Boa, 074, ponte espera, pronto. 074, ali mantém. Ali mantém, 74. Boa, Valorama 3370, degrau de 36, right and contact ground on frequency 121.90. Roger, right, and 1-1 decimal, 9-up, Bucarama, 3-3-7-8. Zero. Identifique, chegada Mari, desceu 050. Mari, 050. The ground, Bucarama, 3-3-7-0, good evening, Rama Vacated. Centena com 10. Livre decolagem, voo 1074.90. Alpha, before, kilo, taxiway. Roger, Alpha, and hold position before, kilo, taxiway, Bulgarama. 3370. O Xené 6224 está com 101 a bordo, 2 horas de autonomia, alterna Recife. Cliente, táxi via Índia, Alfa, 1012, 18,6, ponto espera. 18,6, ponto espera. Rama 3370, approaching Kilo. Panorama Tish to the 727 on Apron 3, clear continual taxi via cargo Apron and park gate 10, main Apron. Okay, we're clear to entry at the cargo terminal, cargo Apron terminal 3, and clear to join terminal 1. Affirmative, gate 10, main apron. And the gate 10, main apron, Bucarama 3370. Thank you. Estava no 324, ponto de espera, pronto. 224, ingresso e decolagem, uma centena com 10 nós, ajuste 612. Ele 2, é o 24, ingresso, a linha decola no 0, na 224. Guarulhos. 12h50, alternando. Pois. 19h08. Obrigado. Do, é 1012, 18h06, quanto espera? 18h06, obrigado, bom serviço. O Rio ainda não escuta? Não, só escuta. O Carlos Melo ainda está na empresa? Não, senhor, infelizmente não. Obrigado. Ponte espera pronto, Rio 5972. Rio, a linha mantém. A linha e mantém no 0, Rio 5972. É 224 41, 198, bom voo. 198, boa noite, bom trabalho, senhor. Senhor, muito boa noite, Oceaner 6224. Boa noite, 6224, suba 190, saída Puca, vigilância. 190, na Puca, na sua escuta, 6224. Rio, decolando às 43, 098, bom voo. 4398, Rio. 12, livre LS X-Ray. 2012, tá livre LS, 5796. Controle de Salvador, boa noite, Rio 5972. Decolou, tá na sua escuta. 5972, boa noite, suba 320, vigilância, saída da El. 320, vigilância da El. Pode voar direto da El? Direto Leda. Direto Leda, obrigado. Romano 074, chame Centro Recife em 1251, Terno 3325. Confirmar para o Gol 074. Chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 1251, 3325. Paulo Salvador, é o total 9908. Prossiga. Total 9908, gente, da Alfa, autorização Guarulhos. Gente, aguardo coordenação e qual é o teu total? Aguardo, total. Xené 6224, chame Centro Recife, frequência 1685. 1685, boa noite. Boa. Essa localizador, visual com a pista, 5716. 57 no meia, torre, 118, 612, boa noite. Obrigado, valeu. Oi, Salvador, boa noite, 5716 no meia. Weber, reporta externa. Santana. 2, chame Recife, frequência 1251, alterno 3325. 1251, 13325. Obrigado, minha volta. Total na escuta? Total na escuta. A aeronave é homologada, RNAV 5? Negativo, total. Não é homologada, não. Ciente. Ciente, pouso autorizado na 10, uma centena com 10. Obrigado. Pouso livre, 957, 108. Total, só um minutinho. É apenas para coordenação. Total, Solo em Salvador, correção, Web 5716, Solo em Salvador 5854, na minha escuta táxi Alfa, até a posição 5 do Pátio 3. Sente, controle. Total, pronto pra cópia? Pronto pra cópia, total. Ok. Está autorizado Guarulhos, nível 340, via Perisco 58, decolagem 10, curva direita, saída da Euleda. Após Sagaz, controle 198 e o seu transponder 50 no meio. Total 9908, autorizado 340 para Guarulhos, via Perisco 58. Decolagem 10, com curva direita, da Euleda e após Sagaz. Controle 198, transponder 5016, contagiou total 9908 e está pronto para o estacionamento total. Qual a posição que o total está no pátio 3? É no pátio 3 o total. Não sei, qual a posição? É, ao lado do terminal da o total. Gente, qual o número? Ah, está em cima. O total está na posição meia dúzia. Sim. Mantenha a posição na Alfa antes daquilo. Estou com o tráfego que vai estar acionando no pátio 3. Cinco, sete, na escuta. Afirmo, para parar na entrada do pátio do Chico. Afirmo. Táxi. Autorizado, por que você não vai transportar o táxi? Está 9908. Zero, identifique chegada Mari, desce ao 050. Prossiga 5344. Ok, para iniciar descida, chame centro em 1251 no termo 3325. Total 9908, 0 de 4 horas de autonomia, alternando Galeão. Vamos trocar. Total ciente, Juliette Alfa, o ajuste em Salvador 1012, 18,6, ponto espera. Total 908, ajuste 1012, via Juliette Alfa, próxima prova de história com a torre de 18,6. Web, atenta total, prossiga até o seu portão de parqueamento, correção, até a sua posição. Eu. Salvador, seu sideral 9971, Guarulhos, 360. Sideral, ciente, informação Alfa, guarde cópia. Total autorizado, ingresso da colagem, centena com 10. Mandei o seu retorno à escuta do centro? Afirmo, ele não autorizou até onde o senhor me chamou no senhor. Ah, ok. O contínuo está autorizado até que dia, senhor? 50-050, pro de TAP. Na pro de TAP, para o 050. Chamei o 135, não o senhor. Ok, que eu percebi que o senhor não desceu? É problema. O total confirma sua última mensagem? Não compreendi. Versão sideral. Pronto para copiar. Sente, aguarde coordenação. Para 3600 2000 pés, 1012, livre LS, X-ray. X-ray, 3600. Vamos para a Total da colada 04, 198, bom voo. 198, boa noite, total 9908.